7-0, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1-9-3-9-5, ajuste 1-0, 2-1 agora. Via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895-1021, azul 2-7-0. Saúde, ajuste 1-0, 2-1. Oito nove meia, reduza para 2-0-0 mais. Zero meia cinco, decolada 07-1, controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia, 2-0-6. Ei, se hoje é 62-5-0, dá passagem ao ATR, após ingresso via Juliette, portão 08. Da passagem ATR após portão 08. Ali, Cabrão. Controle Salvador, o voo 2065 decola. Voo 2065, contato radar, subir montanha nível de voo 360. Após 2010, voo Lida. Positivo de ascensão 360, após 2000, voo Lida, o voo 2065. Na 6-3-1-1, mantenha a brasileira, aguarde transferência com o centro de equipe. Ah, ok, vamos lá, dá pra você. Tudo 7-7-0, cofre. Recife, 1184, mantém chute e aguarda a cópia próxima. Atendeu 770, cópia. 1-1, autorizado, direto pro Bage. Direto pro Bage, Mercedes 1. Pro Bage, Capal, uniforme, Bravo, Alfa, Vitor. Pro Bage, Mercedes 1. Entre 8-9-6, desça para 2.000 pés, autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado. Agora sim, autorizado, pouso 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-4 a nós. Livre pouso 1-0, 1-4. Puxa, 9-3-1-1, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5. Gente, eu acho 9-3-1-1, bom dia. Controle, eu tô aqui, é Brasil, ó, com a Papão, meu tanque é bravo, frequência livre. Livre, não necessita coordenação com a torre, o tanque é bravo? Tanque é bravo já foi coordenado com a torre. Grato, até a próxima. Salvador, papão, meu braço é a terra. Papão, meu braço é a terra, precisa. Eu vou lá no céu, o senhor torneio, mas essa agora é a minha doida pra pouco. Bravo, Serra Serra, mantenha 510, ajuste 1022, autorizado direto Serra Índia, Eco Índia. Autorizado direto Serra Índia, Eco Índia, muito grato, um abraço para a Serra. 7-7-0, cópia. 2780, aciona a identificação, enviado 2680-050, via chegada a Mari. Identifica no ideal 2850, chegada a Mari, 2780. 76120-8, controle. Próximo é o marcador externo, mantendo 500 pés, não interfere nessa aproximação. Autorizado Recife, nível 370. Via Terzuma, 7, decolagem pistona 0, curva esquerda. Curva perfil de saída da Corrijo Puca. Jama, pós-Jama Aracaju, acionado 5415, controle 120, décima 8. 370 para Recife, 217, roda 10, curva esquerda, Puca, Jama Aracaju, 415, Fonda, 208, controle. Correto, informa pronto, feedback, acionamento, gol 1-4. Maravilha. Zona 094, Paulo, zona 3, livre direito, chama Paulo em 121, décima 1. 21, não livrar, zona 4. É 3896, está beleza? É 3-2, 3-2, está certo. É 3896, completa 14-1-895. 3, está certo. Tô, bom dia. 1-0-94-00-TAC via Alfa Juliette, posição 1-0. Alfa Juliette, posição 10, 1-0, bônus 0-94. Confirmado, vai voar Leda? Afirmativo, gol 2065. Foi autorizada para de Leda. Ok, Leda, 1251, gol 2065. Iniciando de colégio, não é? Romeu, Juliette, me informe, Romeu. Aciona a identificação, deixa para a mesa de voo 050. E a chegada a mão. Azul 2710, decolou o Zona 4, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 0827, 10, Baiana. Suave, muito bom dia, Azul 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, subir mantendo de voo 190, sai da Conde. 190, sai da Conde, 2710. Autorizão, a gente vai precisar de uns desvios aqui na rota da saída. A proa seria inicialmente 060, autoriza? Azul 2710, autorizado, proa 060. 060. Após a passagem do inferno, vai ser lá e vai ser para a base da 17. Papa Romeu Juliette, uniforme Romeu, aguarde. Uniforme Serra, Terra, Terra, frequência livre. Livre, Graça, Graça, Terra. Azul 2710, a pro ideal para realizar as formações aqui, inicialmente seria a pro 1010. 2710 autorizado, pro 010. Aqui apenas pelo radar aqui, umas 10 mil. Papai Romeu, Juliette, Sistema Romeu, reduza para 2209. 220. Juliette, informe o meu centro, só mantém. Azul 2780, voa direto e TAP. Diretaço TAP Azul 2780. Azul 2780, desça direto para 4.000 pés, ajuste no 021, mantenha a high speed. 4.000 no 021, high speed, Azul 2780. Vitor, prossiga. Autorizada, tem intercessão com a FAU, altímetro 1022. Controle Azul 2710, está falando o corte, agradeço. Azul 2710, sente. Taxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama Solinho no 211. 2780? 2780, ajuste agora no 022. 022, graças. Autorizado o ILS 3. Azul 2780, desça para 2.000 pés. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado o Azul 2780. 27 a bordo, autonomia 0340, alternando de trás. Gente, azul 2770, táxi autorizado via Bate Índia, ponto de espera 1-9-95, ajuste na 022. Via Bate Índia, ponto de espera 1-9-95. Augusto Vitor, está desfavorizado até inicialmente até através do gate meia dúzia. Voo 1184, tem condições de alinhar e decolar separado? Gente, no momento autorizado ali é em Mansi. Eu tenho batendo de colar em cima. 2710, solicita sinal 150. 2710, submantenha nível 150. 150. Confere? Gente, obrigado, vou tomar a espera. Já tá livre para subir até o Pátio 3, ok? Aguardando a cópia. Gente, aguarda a cópia, eu vou me confiar. Azul 4207, acena a indicação, desça para 4 mil pés, ajuste no 022 e a chegada bom. Desça para 3 mil pés, ajuste no 022. 3.022, 4.000. 184, decolado 24, chama controle 120, decimal 8, bom. 208, bom, 1.184. 1.184. 1.184, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, solicita manter a proa e evitar a formação esquerda na radial de saída. 1184, ciente, mantém a proa, após livrar a formação, voa PUCA. Após, viu, proa de PUCA, 1184. Autorizado decolar 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-1-9. Meu Golfo Vitor, na escuta? Autorizado Aracaju, nível 090, via Golfo 1077, decola pista 1-0. Curva esquerda, perfil de saída Conde, aciona o transpondo 0275, controle no 20, decima 8. Correto, meu Golfo Vitor, chama para o acionamento. Afirma. 2770, decolou aos 26, mandei escuta agora a transferência. Escuta 2770. Estou passando 5500, estabilizado no lock da 10. Papa Romeu Juliette, Nipado Romeu, desça para 2000 pés, reporta passando Duna. 2000 vai reportar Duna, Juliette, Nipado Romeu. Estabilizado X-Ray azul 2780. Azul 2780, completa final LS, chama a torre frequência 1-9-9-5. Complete, chama a torre 1895, azul 2780. 1-0-8-2770. E Salvador, muito bom dia, azul 2780. Passando Índia, Sierra, estabilizado. 1-2-0-8. 770. Juliette Uniforme Romeu, tá a meia dúzia de milhas de zona ainda. Tô 10.2 do marcador externo, corrigindo Juliette Uniforme Romeu. Juliette Uniforme Romeu, repassa passando zona. Paciente Uniforme Romeu. Salvador 2770, solicita com referências, pro de coral. 2770, autorizado. Direto coral, 2770. Tem livre pouso, azul 2780, pista 10. Número 2, prepara a saída pública. 2, saída pública. Poderia confirmar o vento para o azul 2780? 160 graus, 13 mais. Grato. Passou a Duna, o Juliette não falou não. Papai Romeu, Juliette Uniforme Romeu, chama a torre, frequência 1-8, última 95. 1-8-9-5, Juliette Uniforme Romeu. Bruno 1-8-4, chama o centro Recife, frequência 1-26-85, alterna 1-26-85-45. 2-8-5-2-5-4-5, 1-8-4. 1-0-1-7. Assente, eu solicito cancelar o instrumento, já está totalmente visual, e prosseguir direto com a base da 1-7. Assente, Juliette, Uniforme Romeu, cancelador 3-0, autorizado curva esquerda para a base pela direita 1-7, reporte final 1-7. Assente, vai reportar baixado travado na base Juliette Uniforme Romeu. Angonha, nível 360, PZU 10, Tubarga, PZU 1-6, após conforme a rota, decola pistão na 0, curva direita, da Hélio da Morte, vou perfil de saída, 5423, no 3-1, 120, destino a 8, controle. 360, autorizado São Paulo, volume 0, Tubarga, volume 1-6, brava de azul, após conforme a rota, vai dar 1-0, curva direita, perfil da Hélio da Morte. 423, 1208 é o controle, igual 621 no portão 3. Correto, reporta pronto, volume 621. Volume 648, cópia. Para cópia, volume 648. Volante, 1780, na escuta? Afirmo, na sua escuta, livrou. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 3 Romeo, azul 2780. Luna 648, autorizado Maceió, nível 350, via perto do Luna 7. Da cola da Luna 0, curva à esquerda, corrija. Perfil de saída Pulca, Jama após Aracaju. Da cola, corrija. 5435 no transponder, no 0.8. Lavada Liga 35 para Maceió, Presolu 17. Minha época esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. Controle 1208, responda por favor. 5435. 5435, posição 62, gol no 648. Gente, eu posso passar. Para o site, meu nome é Felipe, 4 anos de autonomia, 04 da Bela, é o Golf Vita, autorizado Spax, via Pátio, Índia, ponto de espera na noite decimal 95, ajuste na 021. E aí, eu tô com a fora, tá lá, tô com a 3 lá. Autorizado pouso na 17, diante das condições, Juliette, com o Flávio Romero. Azul 2770, mantenha para o de coral. Azul 2770, vai manter a posição, aguardando o balizador. Azul 4207, desça para 2000 pés, destino 021, autorizado em LS Extreme, a parte estabilizada. 2000 pés, no 021, a parte estabilizada em LS Extreme, azul 4207. Azul 2710, venha 3 milhas no nordeste do BR de Salvador, serviço radar encerrado, chama o controle Aracaju, frequência 1.20.3. Zero 3, 2710, Aracaju. Uno 621, pushback 09, posição 03. Obrigado, posição 3, chama para o estado. Autorizado, chama para o estado. Lado backtrack, táxi até o hangar da Bata, reporte pista livre. 770, autorizado voar direto a Raíra. Direto a Raíra, 770. Tá, Eco Golf, Vitor. Prossiga com referências visuais, ajustando 021, direto Sierra 90 Tchali Lima. Tá, é o seu golfe, entendido que agora o pouso será em Serra 90 Charlie Lima. Juliette, tango, voo, prossiga. Tem Juliette, tango, voo, autorizada, tem interseção papá, reporte na interseção, altímetro no 021. Golf Victor, autorizado alinhar e decolar para o 0, vento 180, alvo 149. Alinha, decola 90, Romano 3. Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, Romano 3, estamos no autorizado para os eventos de imediato, táxi via Quebec, Mike Lima, parte 1, para o ingresso no parte 1, chama Sola em 121 decimal 1. Estou trazendo 98 autorizado, tá? Gol 1621, tá pronto pro táxi, sobre 164, alternado é o próprio é o Galeão, com 4 horas e 26 de autonomia. Tem, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1-8 da semana de 5, ajuste no 021. No 021, direita, chama a torre em 1895. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4207, está estabilizado no ILS X-ray. Azul 4207, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando Azul 4207. Homem Golf Victor decolou 38, chama controle 10 decimal 8, bom gol. 108, grata, bom dia, Romeu Golf Victor. 1, controle 10 decimal 8. Romeu Golf Victor, decolou 90, passa 1100 pés. Contatando Romeu Golf Victor, contato radar da decolagem, sublimação de voo de 090, sai da Conde. 090 na Conde, Romeu Golf Victor. Eu realizo novamente. Afirmativo, copião. É o Maceió 350, decola da 10, procura pela esquerda, Pucadinho Maracaju, apresilou no 7, 5431, responde 208, é o controle. 6140. Correto, Xanã 6140 informa pronto, portão 8. Tomarelo. Juliette, Tango Zulu, autorizado até o Pat 3, chama pra cópia. Juliette, direto Conde pro Romeu Golf Victor. Autorizado, direto Conde, Romeu Golf Victor. É, grato, perfeito. Vitor, você é da obra, siga. Vitor, você é ação, autorizada sem intercessão para a altímetro no 021. Estou chando até o corrigindo. Bom dia, o gol no 621, ponto de espera da UNOCA. Gol no 621, visual com tráfego na curta. Visual. Após o pouso do mesmo autorizado a linha e manter 1-0. Após o pouso do mesmo a linha e manter 1-0. Na posição 62. 250. Na 64, autorizado, 62, deixa no táxi. Vitor, te alerta, autorizado, cruzamento, táxi, via Quebec, Mike Lima, Paulo em 1-2-1-1. 621, autorizado, devo falar 10, vento no 70 graus, 17 nós. Devo decolar, que estou no 0, com 621. Azul 207, na escuta? Tá na escuta, 4207. Azul 211, eu sou. 211, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4207. Paulo 43, vai direito, chama Paulo 121, decimal 1. Pessoal, 120, decimal 8, é o controle. 208, 621, obrigado, bom dia. 621, bom voo. Graças. Drone 621, 1210, da El Mótiva, bom dia. Drone 621, contato radar, se mantendo voo 360, saída da El e da Mótiva. 360, autorizado com 621, solicita a Leda quando possível. Drone 621, autorizado, Leda. Leda, 621, muito obrigado. Gente, Vitor Charlie, você aguarda o táxi do Boeing 737 que está bom no pátio principal. Aguarda, se tiver a nossa autorização Petrolina, copia o Vitor Charlie. Gente, aguarda. Fala, Boeing 737, aguarda, deixa eu lembrar no quadro. Contra 198, desce para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado a LS Active, sistema 0, repasse estabilizado. 2.000 pés, no 021, autorizado X-Ray, apontar estabilizado, 3198. Taxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0, via Site Wind, no ponto de espera Chimé Torre, no 8.95, ajuste no 021. Via Site Wind, lá no ponto de espera 8.95, voa no 648. Azul 4207, observe o táxi do banho da Gol, após ingresso a ver Juliette, porção 3. Observo o Gol, ingresso a Juliette, porção 3, do 4207. Vitor Charlie Hotel, hotel parte 3 autorizado, reporta, aguardando a cópia. Vitor Charlie Hotel. Sapatango Lima, Kilo Zulu, cópia. Sapatango Lima, Kilo Zulu, autorizado, Serra Nova Emirinde, Charlie, nível 100. Plane Yankee, decolagem pista no 7, curva esquerda, prefeito de saída Momo Kogi, Bopaz, prossiga via rota do plano, aciona 5446 na transponder, ano 20, decimal 80. Azul 2770, 56 milhas para o oeste do VR de Salvador. Posição está encerrado. Chama o controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Ilhéus 201, décima 1. Sobre Salvador, agora. Bom dia, voo no 648. Está próximo ao ponto de espera da 10, pronto para decolar. Voo no 648, autorizado a NA e decolar para 10, vento 170 graus, 18. Ilhéus, autorizado. Alinhada e decolar da 10, voo no 648. Juliette, Tango Zulu, aguarda pro táxi e cópia. Oxalé 6140, autorizado a iniciar portão 8, aguardando cópia. Autoridade no Eixo, que não é 61, mas... Você está trabalhando o quê? União Batista, por exemplo? Te considero. Estamos no autorizado Serra, novena Juliette Kilo, nível 100, planeante, decolagem pista 10, curva direita, perfil de saída arbora Elefa, acionado 5497, controle Salvador 1, 20, décima 8. Tango Juliette, Tango Zulu, taxa autorizada até o ponto de espera da pista 90, via Pátio Índia, ponto de espera 1, 8, decimal 95, ajuste 9021. Salvador, azul 2796. Azul 2796, mantém escuta e guarda copo. Papatango, Vitor Celio até o copo. Possível, autorizado Petrolina, nível 100, decola da pista 10, curva esquerda. Momocódigo após prosseguir a via rota do plano. Acionado 5420, controle 120, décima 8. Gente, autorizado Petrolina, com sistema, decola do 90, curva esquerda. Momocódigo 5420, controle 208, 04 a bordo. 4 horas e 30, de autonomia, perna Salvador, Vitor Celestial. Gente, vai fechar na testa, chama o futuro. Eu? Tá bom, meu, e chegou o flash, prossiga. Gente, qual é o horário da ABT? Só um minutinho, vai ter contato junto a esse. Alterna 133, decimal 95. 251-3395, 621, bom dia. 0, decimal 8, bom dia. Controle 908, gol no 648. Obrigado, bom trabalho. Aí, 140, tem que ficar de bordo. Alterna equipe com 2 horas e meia pra mim. Gente, chamando 140, táxi autorizado até ponto de espera, via Pátio Índia, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste no 02. Autorizado o táxi, Pátio Índia, quando pronto, 2295, chamando 6140. Dois, eu fico saindo da puta, cruzando 2000 pés. Zona 648, contato radar, subi mantendo, vestibular 350, via 6 da Puca. Autorizado no 350, saída via Puca, gol no 648. Lona 094, bom dia, prepare a mão e guarda a coxa. Vamos. Linha ainda cola separada? Sim, autorizada. Linha ainda cola, piscina 0, vento 170 graus, 1 menos. Visão com aeródromo, Santos 31, 98. 3098, completa 14, 1, 9, 95. 295. Sono 70 graus, 1, 9, 6, 9. 2300 X-ray, igual a 739. 2300 X-ray, igual a 739. Bom dia, Xanem 140, próximo ponto de espera, 0, pronto. O Xanem 140, bom dia, mantém ponto de espera. Vai manter, né, Marcelo? Ajuste no 021, Romeu para a Vosca. 021, Vosca. Romeo Whisky Golf Charlie, me escuta. Sambu, decolou 5-2, chama controle 1 no 20 decimal 8, morro. 208, Lagia. 17 horas. Passou, Índia Serra, baixar e travado. Tan 3198, bom dia, autorizado por 10, vento 170 graus, 159. Livre por 10, bom dia, 3198. Liga Rua Arba da Presente, o Juliette Tanguzu. Juliette Tanguzu, não matei a sua saída. Positivo. Romeu Whisky Golf Charlie, me escuta. Ok, no sistema aqui, e segundo a sala IS, tenho para Conquista Salvador para as 18h45 e Salvador Conquista para as 17 horas. Solicito que o senhor entre em contato junto a mesmo para realizar uma CHG, para decolar antes do horário, ok? Azul 943, oceano a identificação, deita para 4.000 pés. Ajustando 021, via chegada bom. 4.000 pés, via chegada bom, azul 943, deita para 4.000 pés. 739, estabilizou? Afirma, estabilizado. 739, completa a final ELED, chama a torre de frequência 1.895. Obrigado. Apatamos Juliette Tanguzu, autorizado direto à Arba. Senhor, direto à Arba, Tanguzu. Bruno 648, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 6685, alterna 2545, agora 1648. Eu mantenho em postar como aeronave já está acontecendo para o Gol 9739, na escuta? Estimativo, 4 milhas daqui agora, sinal 10. Frente Gol 9739, autorizado no pouso, piso 10, vento 180 graus, 12. Gente, livre pouso, Gol 9739. Diga. Rádio 2796, autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda. Perfeito, saída Conde, acendo transponder 0274, controle no 20, decimal 8. Autorizado 190 para João Pessoa, pela Golf 677, saída Conde, com curva esquerda, carro 10, 270274, transponder 208, com posição aberta, azul 2793. Chama a prova 43, 2796. Zona 094, foto. 094, siga. Autorizado, Fortaleza 370, via Pedro 19. Da coluna 0, curva esquerda. Mão Froti, perfil de saída. Acenado 54 de 54. Controle 120, decimal 80. Fortaleza 370, Pedro 19. Da coluna 0, esquerda. Mão Froti, 5454, aciona. 20, decimal 80. Controle, coluna 094. Correto, Romeu, Romeu gravando, completa final ILS, chama Torre 1 no 895. 8895, Oscar. O push, agilizando o reboque, inicialmente até através do gate 9. Ok, autorizado o reboque até através do gate 09. Centro 3198 via Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, também. Canato 3 para o táxi de proceração. Estou saindo até a saída do parque 3 autorizado, da passagem ao tráfego da TAM, após até o ponto de espera via Índia. Quando lá 1 no 8 desse 95, ajuste na 0, 2 1. Passada a TAM. 1 6 0 graus, 1 2 9. Paulo, voltando, vista da TAM, poderia confirmar o ponto de 4. Aviso Paulo 58 do meu gerente, chama Solo 1, 2, 1, 2, 1, 1. Direito, chama Solo, confirma o frequência? 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. O Xanem 140, inicialmente autorizado a linha e manter esse plano zero. A linha manter. 739, Lio, Bruno, na pista. 100, igual no 739, táxi lento, via Alfa, mantém esse 2, 10. Táxi lento de Alfa, mantém sua sua Juliette, certeza. Que o Zulu decolou, o 59 chama controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, limpa tudo. Tirando base 1 7, baixar travado, o meu Bravosca. Meu Bravosca é autorizado, pouso no 7, vento 1 no 60 graus, 1 no 9. Eu pouso 1 no 7, o meu Bravosca. Autorizado, sai da mão, muda esse tempo. Ok, direto o Momo da presença, confirme? Afirmo, Lima Silo Zulu, com curva direita, tem condições? Afirmativo, curva direita, direto o Momo da presença. Fica 229, agilizando, autorizado para seguir até o parte 3, agilizando. Fica América 229, agilizando, autorizado até o parte 3, América 229, mantendo a escuta. Graus 1, não é? Eu decolagem no 0, Xanema, é 140. Valeu, Bravo, Isca, Solo 1400, confirma o PAT. Sente, livrando a direita até o PAT 5 no corte de frequência. O Lima Quilo Zulu está restrito, 3.000 pés. 3.000 Lima Quilo Zulu. Decolou 01, chama controle 1 no 20, decimal 8, bom vejo. 20, obrigado. Gente. Não vendo. Você é da Pucca, Terra Unida 350. Pucca 350, é 140. Charlie está autorizado a decolar o 10, vento 170 graus ou 109? Azul 95400, pode estar livre em sua velocidade em pelo? Azul 95400, pode estar livre em sua velocidade em pelo. Posição 09, atento ao banco da companhia, setando o put no, na posição no 0. Passou 57, a gente ingressa, vai pro 09, atento ao banco da companhia do 10, 739. Obrigado, 208, Salvador. Angol Vista Charlie Hotel, você pode rodar na decolagem, se bobeia o seu da MOM para o nível 100. Via MOM 100, Vista Charlie Hotel. Taxi 094 Gol, temos 166 a bordo. A alterna Teresina, 0305 autonomia. 1094, aguarde o ingresso do Boeing 737 da companhia na posição 09, após autorizado o táxi. Via parte principal indo até o ponto de espera da pista no zero, quando o próximo chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Bem, com a companhia embarcar no 09, livre, e 2914, via dia bravo. Chamando solo em 1-2-1-1. 2-1-1, bravo. Estamos na posição de 2 horas, 1-3 milhas. Rumo sudoeste, Alapa Tango 72, descendo para 4 mil pés, cruzando nível 090. Gente, limpa aqui no Zolão. 796, posição 4 Romeu para Pisbeca Sunil. Azul 2796, frente do acionamento, reporte pronto para o táxi, atento à aeronave da América sendo rebocada no pátio 3. Está frente da América, está iniciando o puxo dela, 2796. Traviações, Aba, podia voar direto do destino do IASTAMU? Estamos no voo autorizado. Juno 91, pronto, cópia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, via Pernambuco 857 até Moço. Nível 340, perfil de saída da El, Leda, Irume, pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5456, frequência do controle Salvador, em 120, decimal 8. Está 3191, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento.